Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. É isso mesmo. Muito bom dia. Damos então início ao programa Palavras de Esperança nesta sexta-feira, dia 17. Recordar que tem a reposição no próximo domingo e depois poderá escutar-se tudo em podcast no nosso site. Tenho já comigo o Sr. Padre Pedro Simões, que agradecemos desde já a presença. Bom dia, Beatriz. Bom dia. Através desta antena da Boa Nova. Muito bem, começamos sempre para olhar para aquilo que se passa no país, também no mundo, de uma forma geral, notícias que importam. Falamos deste décimo aniversário do Papa Francisco, um pontificado que vale mais do que uma década. É verdade, no passado dia 13 de março, celebrou-se o décimo ano de aniversário do Papa Francisco. Aliás, ele teve a oportunidade de fazer depois uma entrevista a um jornalista argentino que fez, digamos assim, uma espécie de sinopse, de síntese daquilo que foram os seus 10 anos de pontificado, que parecem ter sido 30, digamos assim, né? 10 anos para nós parece muito, mas para aquilo que o Papa Francisco está a realizar na Igreja, sempre com a ação do Espírito Santo, parece quase uns 30 anos, não é? Isto porque muito foram as aberturas que o Papa Francisco fez ao mundo e à sociedade. Aliás, alguns estudiosos deste Papa afirmam que ele, ao longo destes 10 anos de pontificado, falou sobretudo mais para fora do que propriamente para dentro. Era muito mais compreendido de fora do que compreendido por dentro. Mas não é bem assim, não é? Porque, ao fim e ao cabo, este pontificado do Papa Francisco não é um pontificado de ruptura em relação ao pontificado anterior do Papa Bento XVI. É um pontificado de continuidade, como têm sido sempre os pontificados, todos estes 200 e tal papas, desde São Pedro até aos dias de hoje. Como é que o Papa caracteriza o Papa Francisco? Eu caracterizo o Papa Francisco no sentido de haver uma... de estar verdadeiramente a operar a uma modificação naquilo que é a estrutura da Igreja. Não uma modificação nem nos dogmas, nem na doutrina social da Igreja, nem na doutrina da própria Igreja Católica, mas sobretudo nas suas estruturas. Por exemplo, a abertura em que hajam mais mulheres a trabalhar nos organismos da Santa Sé e do Vaticano foi uma abertura imensa, não é? Já existiam a trabalhar, mas não com lugares de decisão e lugares, entre aspas, de topo, coisa que o Papa Francisco, digamos assim, desenvolveu, dando também alguma dignidade à condição da mulher na própria estrutura da Igreja Católica, não é? Por exemplo, a questão da preocupação não pelos principais centros da Igreja Católica, mas pelas periferias, não é? A opção preferencial pelos pobres, que já vem desde Jesus Cristo e que foi sempre, grosso modo, fazendo referência a todos os papas, mas que no Papa Francisco tem um carinho especial e uma urgência, digamos assim, não é? Em todos os seus discursos, em todas as suas homilias, em todas as suas mensagens, não é? Muito bem, olhando para Coimbra, Dom Manuel Pelino orienta terceiro e último encontro quaresmal. É verdade, ao longo destas três últimas quintas-feiras, o Secretariado Diocesano de Evangelização e Catequese da Diocese de Coimbra tem promovido um encontro. O orador é o Dom Manuel Pelino, que foi bispo emérito de Santarém e que foi padre da Diocese de Coimbra, aliás, anterior pároco de São José, antes de ser nomeado bispo nos finais dos anos 80. Um homem especialista em teologia pastoral, em pastoral prática, não é? Do terreno, e que ao longo destes três encontros, maravilhosos, profundos e intensos, mas sempre na sua simplicidade e humildade de discurso, foi aprofundando o livro dos Atos dos Apóstolos, não é? E mostrou-nos a todos nós, catequistas, que o nosso mundo e sociedade não são tão diferentes como o mundo e a sociedade do tempo de Pedro e do tempo de Paulo, não é? Porque o livro dos Atos dos Apóstolos fala essencialmente das primeiras ações de evangelização da Igreja, não é? Depois do tempo de Jesus vem o tempo da Igreja, e sobretudo aquilo que foi a evangelização, quer de Pedro quer de Paulo, as chamadas colunas da Igreja, não é? Pedro mais voltado para os cristãos vindos do judaísmo, Paulo mais voltado para os cristãos vindo do paganismo. Dois homens completamente diferentes uns dos outros, mas com uma meta e um objetivo em comum, que é o anúncio de Jesus Cristo, não é? E, digamos assim, também a possível adaptação ou readaptação às diversas culturas pelos quais eles foram cruzando ao longo dos quilómetros e quilómetros que fizeram, não é? Reparem que Paulo começou em Jerusalém, em Antioquia, em Damasco, e depois foi ter a Roma, não é? Assim como Pedro, não é? Portanto, um livro sagrado que deve servir de inspiração para todo o catequista, não é? Catequistas estes que infelizmente andam, a maior parte deles andam um bocado desmotivado, não é? Porque veem que hoje a Igreja não tem a preponderância, não é? E a aceitação que tinha há uns 20 ou 30 ou 40 anos atrás, não é? Mas que não deve ser metido para desânimo, muito pelo contrário, não é? Porque no tempo de Pedro e de Paulo ninguém era cristão, não é? Eram todos judeus. E, no entanto, eles não pararam, eles não desmotivaram, eles não lhes faltou a esperança de anunciar o Evangelho. Portanto, a gente tem que anunciar o essencial e deixar as superficialidades e digamos assim, aquilo que não interessa de parte. O que interessa é anunciar. A gente não se anunciar nós mesmos, anunciamos uma pessoa, Jesus Cristo. E a mensagem de Jesus Cristo é para todas as épocas, né? É para todas as gerações e tem sempre alguma novidade a dar. Não é? Ele na última sessão, que foi ontem, que também estive a participar, falava no exemplo que foi o testamento espiritual do Papa Bento XVI, que recentemente foi publicado, e em que de facto o Papa Bento XVI chega à conclusão de que nem o avanço da ciência, nem o avanço da técnica, da chamada cientologia, veio trazer alguma novidade àquilo que foi o testemunho e a vida do próprio Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo continua ainda bastante atual. Agora, é importante é nós criarmos condições nas nossas vidas e nos nossos corações de cristãos para arranjarmos os melhores métodos para anunciar aquele que foi sempre o mesmo, que é Jesus, não é? É a chamada nova evangelização, não é? Utilizar novos métodos, novas linguagens, não é? E novos ardores e novas forças de vontade, que às vezes faltam, não é? Que às vezes faltam. Muito bem, passamos então para a última, a dar nota então de que falar então destas 24 horas para o Senhor. É verdade, o Sr. Padre António Moreira na semana passada já fez alguma referência em relação a esta atividade. É uma atividade de toda a Igreja Católica, portanto vai iniciar hoje na nossa unidade pastoral na paróquia do Seixo da Beira com a celebração da Eucaristia às 19 horas e depois o início da adoração a partir sensivelmente das 20 horas e depois só irá terminar às 19 horas do dia seguinte, sábado. Portanto, graças a Deus chegou-me ao conhecimento de que todas as horas já estão preenchidas. Portanto, era não deixar ali, não deixar o Santíssimo exposto sozinho, digamos assim. Portanto, pelo menos uma pessoa irá estar alguma hora, não é? Estamos a falar de 24 horas e nem sempre é fácil arranjar as pessoas necessárias para isso, mas graças a Deus temos alguns movimentos e grupos de oração aqui da Unidade Pastoral que certamente se irão mobilizar nesse sentido. Aliás, eu fazia um apelo a que todos esses movimentos, inclusive as catequeses, se pudessem mobilizar para passarem o Santíssimo, estarem lá um quarto de hora, meia hora, uma hora, não sei, de todas as 10 paróquias confiadas a mim e ao Padre António Loureiro. Será um momento certamente rico. Aliás, há uma proposta para preenchermos essa hora de adoração que deixarei exposta lá num dos bancos e que poderão ser facultada a todas aquelas pessoas que quiserem vir. Portanto, estamos numa fase em que a Igreja precisa muito de rezar a Jesus. Precisa muito de se questionar a ela mesma, não é? Porque nós bem sabemos que sempre a Igreja foi santa, mas também foi, é e continuará a ser pecadora. E é necessário fazermos aqui uma oração forte e acrescida não só para os outros, mas sobretudo para nós, porque também nós há a luz e as trevas, não é? Há a graça e há o pecado, não é? E só Jesus tem o poder de nos verdadeiramente superar as nossas limitações e as nossas fragilidades. Portanto, só Jesus, mais ninguém. Muito bem, de abuso já falámos na semana passada com o Sr. Padre, mas queria lhe perguntar se por acaso por cá tem sentido algum afastamento, tem sentido menos pessoas ir à igreja, ou aqui não tem havido esse... Eu pessoalmente já noto, desde que foi constituída esta comissão independente, aliás, eu não devido nada de que os nossos bispos já estivessem à espera que o resultado fosse assim e de que, digamos assim, a opinião geral da sociedade fosse essa, não é? Não podia ser de outra forma. Contudo, eu encaro esta questão dos abusos como uma coisa muito simples. Tal e qual como nós, quando abrimos uma ferida no nosso corpo, não é? Nós, para a curar, não é, precisa de utilizar certos determinados produtos, nomeadamente, não é, água oxigenada ou álcool etílico, não é? E nós sabemos qual é a reação disso na nossa pele, quando nós fazemos alguma ferida, não é? Arde, dói. E eu encaro esta questão dos abusos sexuais na igreja assim, não é? Portanto, arde agora, mas depois essa ferida vai sarar. Quer dizer, não digo que sar já amanhã, não é? Com o tempo. Tenho sentido algum afastamento, sim, sim, sim. Algo, não muito, mas sim, sim, sim. Significativo. Aliás, a semana passada escutei uma reportagem da TSF que dizia que alguns cristãos queriam anular o batismo por causa desta situação. Algo que me fez assim interrogar, porque nem a igreja tem o poder de fazer tal coisa. Não é? Não podemos anular um sacramento assim, de um momento para o outro. E mais o batismo, não é? O matrimónio é questionável. Mas mais o batismo, quer dizer, que é um sacramento de iniciação cristã, não é? Que é aquele que, ou nós, por nós mesmos, ou os nossos pais, assumiram como um compromisso para toda a vida, não é? Foi algo que fez questionar, não é? Com certeza, esses irmãos já não tinham uma fé tão crescida, ou tão amadurecida, ou já estavam afastados na prática da vida da igreja, mas daí pedir a anulação do batismo... Por acaso fez-me pensar e fez-me interrogar, não é? Muito bem, passamos então para as leituras deste quarto domingo da quaresma do ano A. Começamos pela primeira leitura, não se refere diretamente ao tema da luz. Exatamente. A primeira leitura, portanto, não se refere precisamente a este tema, porque isso vamos encontrar mais no Evangelho e na segunda leitura. Mas este domingo vamos celebrar o quarto domingo do tempo da Quaresma, que é conhecido na vida da Igreja como o domingo de Letare. Letare é uma palavra latina que significa domingo da alegria, não é? Da alegria de já nos encontrarmos a mais de metade do percurso rumo à Terra Prometida. Para nós, cristãos batizados, é a Páscoa, é a ressurreição, não é? É a vitória sobre o pecado, sobre o mal e sobre a morte que Jesus vai operar e que quer que cada um de nós seja também participante ativo dessa mesma vitória. E nesta passagem do livro de Samuel encontramos a eleição do rei David, que é muito curiosa, não é? Aliás, acaba por se tornar uma verdadeira catequese, não é? Samuel, que impelido por Javé, por Deus, é chamado a uma povoação recôndita, a uma família de um homem chamado Jessé, que tinha vários filhos, não é? Para quê? A fim de escolher um dos filhos de Jessé para ser o sucessor de Saúl. É curioso porque Samuel vai ter a tendência de escolher aquele filho que aparentava ter melhor aspecto, né? Um homem alto, um homem robusto, um homem musculado, pronto para estar à frente do grande exército de Israel, frente aos filisteus. Esse filho chamava-se Eliate, mas que depois Javé chama-lhe a atenção. É? Calma, Samuel, que não é esse que eu escolhi. Ou seja, o que é que acontece aqui? Muitas vezes nós precipitamos nas escolhas que fazemos na nossa vida, não é? Fazemos muitas vezes mais a nossa própria vontade do que a vontade de Deus. E há que escutar o que Deus tem para nos dizer, não é? E Samuel estava a cair também nesse próprio erro, não é? E começa do mais velho até chegar ao mais novo. Só que o mais novo não se encontrava ali. Andava com o rebanho, a cuidar do rebanho, naqueles prados verdejantes de Judá. E é então que Javé decide que é esse que vai ser o sucessor de Saul. É esse, o caçoila dos irmãos, o Benjamim, o mais fraco, o mais débil, o mais limitado, digamos assim. E daí vem aquela expressão, quero tirar do livro de Samuel: Deus não olha às aparências, Deus olha ao coração. E a mensagem que nós podemos tirar desta passagem do livro de Samuel é o seguinte: que Deus não escolhe os homens capacitados, Deus capacita os homens. Né? Nós é que pensamos que chegamos àquele certo e determinado posto pelas nossas próprias qualidades pessoais. Sim, a maior parte das vezes é. Mas qual é a origem dessas qualidades pessoais? São do próprio? Não, são de Deus. É Deus é que nos capacita para termos essa capacidade. Muito bem, é as leituras então de domingo que nos propõe este tema da luz. Na segunda leitura, Paulo propõe aos cristãos de Éfeso, não sei se é assim que se diz, senhor padre já me vai corrigir, que recusem viver à margem de Deus e que escolham a luz. É verdade. Portanto, o binómio luz-trevas é uma constante, sobretudo nas primeiras catequeses das primeiras comunidades cristãs, não é? E é curioso porque tudo isto tem a ver com o facto de nós sermos batizados, isto é, filhos da luz. Normalmente no batismo nós vamos com a chamada veste branca, não é? Que simboliza precisamente isso, não é? A pureza, a luz, a iluminação, não é? Nós pelo batismo somos chamados a ser iluminados, não é? E a espantar as trevas que possam eventualmente assolar a nossa vida e o nosso coração. Aliás, São Paulo fala-nos aqui de três qualidades que advêm dessa iluminação, dessa luz, que é a bondade, a verdade e a justiça. Nós nem sempre somos bondosos, nem sempre somos verdadeiros, não é? Nem sempre somos justiceiros, não é? Às vezes afastamos-nos, não é? E a gente, à medida em que nos vamos afastando da luz, o que é que vai acontecendo connosco? Visivelmente, vamos estando mais escuros, não é? Mais mórbidos, mais indefinidos, não é? E Jesus não quer isso, não é? Jesus procura que a gente ande na luz. E a comunidade cristã aqui tem um papel essencial, não é? Nenhum cristão nasce cristão e se faz a si mesmo, não é? É cristão numa certa e determinada comunidade cristã ao qual está inserido e ao qual deve ser chamado a dar cartas, não é? A pôr e a colocar os seus dons a render, não é? Só que infelizmente hoje nas nossas comunidades cristãs não temos muito disso. Ainda há pessoas que se dedicam e às vezes até sacrificam a sua própria vida familiar para estar ao serviço da comunidade cristã. Atenção. Ah, mas precisamos de muito mais, não é? Precisávamos que estas 100, 200 ou 300 pessoas que vão às nossas igrejas, que não são tantas, não é? São menos, não é? Cada uma pudesse fazer a sua parte. E se cada um fizesse verdadeiramente a sua parte, certamente tínhamos paróquias mais vivas, mais dinâmicas e com melhor testemunho, não é? Sente que as crianças notam um aumento, uma redução? Como é que tem sido? Para mim, pessoalmente, o essencial da evangelização não está nas crianças, mas está na possibilidade que as crianças têm de atrair os pais à celebração da Eucaristia, sobretudo, não é? Porque nós bem sabemos que uma hora de catequese por semana não é nada, quer dizer, e ao fim e ao cabo não é uma hora, não é? É quase 20 minutos ou 25 minutos a mandá-los calar e depois dar mais 20 ou 25 minutos ou fazer mais 20 ou 25 minutos de catequese, não é? Eu fui catequista e sei que é assim, e agora se calhar deve ser um bocadinho ou ligeiramente pior, não é? Pronto, digo eu, não querendo ser pessimista, mas penso que a realidade, quer queiramos quer não, é essa. Eu penso que a mais-valia da catequese é sobretudo no sentido de que os pais, ao colocarem as crianças na catequese, também se sentirão obrigados ou não a ir à Eucaristia. E aí terem uma oportunidade para estarem a escutar a palavra de Deus e a poderem colocar em prática nas suas casas. Mas a gente sabe que a maior parte dos pais não vai, não é? E atenção, aquilo que todos nós estamos a colocar nas crianças pode vir a tornar-se um desgaste desnecessário. Porquê? Porque se em casa não vem esse testemunho de cristãos fiéis no pai e na mãe, dificilmente serão cristãos convictos e praticantes, não é? É aquela história, não é? Não se fazem omeletes sem ovos. Mas pronto, não é? Mas atenção, não quero que fiquem com uma visão pessimista que eu tenho da catequese, porque não é isso, não é? Pronto, mas é a constatação e é da realidade, não é? Muito bem. Por último, olhamos para o Evangelho. No Evangelho, Jesus apresenta-se como luz do mundo. A sua missão é libertar os homens das trevas, do egoísmo, do orgulho e da autossuficiência. É verdade, chegamos ao Evangelho que nos fala da cura de um cego de nascença. Uma catequese longa, né? Porque esta passagem do Evangelho é bastante longa e tem diversas nuances que seriam importantes falar aqui, mas que certamente estamos também limitados pelo tempo. Mas eu falava sobretudo na cura, não é? Jesus cura um cego. Sabem que no tempo de Jesus, qualquer tipo de doença física era sinal de maldição, não é? Fosse surdo, fosse mudo, fosse cego, fosse coxo, era sinal de que Deus não habitava verdadeiramente na vida daquela pessoa em causa. Porquê? Porque provavelmente ou ele próprio ou os seus pais e antepassados tinham cometido um pecado grave, não é? Vejam um cego, não é? A vida de Israel é a escuta da palavra de Deus e é a leitura da Sagrada Escritura. Os cegos não podiam ler a Bíblia, não podiam ler a Sagrada Escritura. Portanto, eles interpretavam isso como sendo uma maldição. E Jesus vem quebrar completamente com esse preconceito. Não é maldição nenhuma. Aliás, se calhar Deus possibilitou isso a essa pessoa para que nele se manifestassem as graças de Deus. E quais são as graças de Deus num cego? Nós aqui verificamos que ele é curado, mas nós sabemos que hoje quem nasce cego dificilmente viverá. Mas quais são as graças de Deus operadas naquelas pessoas que são cegas? É que os outros sentidos ficam muito mais apurados do que aqueles que veem. É? É engraçado. Deus tira por um lado, mas potencia por outro. Não é? Estamos a falar naqueles que são cegos para toda a vida. Não é? Na mensagem que Jesus Cristo nos quer transmitir, transmite-nos isso, mas vai mais além. Cura este cego, né? Mas este cego, para ser curado, tem que querer ser curado, né? E é curioso, sabem como é que Jesus cura este cego, né? Começa a sujar as mãos com lodo, cospe nesse lodo e mete-lhe nos olhos, e depois manda-o ir lavar-se à chamada piscina de Siloé. Isto é curioso, faz-nos lembrar da forma como Deus, no princípio da criação do mundo, criou o homem a partir do barro e insuflando o seu hálito, não é? A sua saliva, para criar o primeiro homem, o Adão, não é? Isto é curioso, não é? Os próprios catequistas cristãos, neste caso São João, servem-se dessa passagem do livro do Gênesis para dar aqui uma catequese esplêndida. Depois é o seguinte, ele depois manda esse tal cego ir à piscina de Siloé, isto é, Deus provoca e gera a graça, sim, mas nós somos livres de a aceitar ou não. O cego poderia não escolher ir lavar-se, mas foi lavar-se. E quando saiu da piscina, ficou com a visão clara, não é? E depois, mais uma vez, Jesus diz, pois é, há cegos que conseguem ver e aqueles que veem conseguem ser autênticos cegos. Né? Falando para os escribas, para os fariseus, pois é verdade, sim. E o que é que isto tem a ver com a luz e com as trevas? Tem a ver, não é? Porque os cegos andam nas trevas, não é? E os que veem andam na luz. É? Mas atenção, esta cura que aqui está não é só uma cura física, mas sim uma cura espiritual, não é? Tanto eu como a Beatriz, ou como muitos dos nossos irmãos que nos escutam, podem ver, mas andarem e procederem como cegos na sua vida e na sua existência. É aquele que não quer ver. Também há ditados. Ora, aí está. Provavelmente até terá alguma inspiração nesta passagem bíblica, quase certeza, não é? O pior cego é aquele que não quer ver, é aquele que não se quer converter, é aquele que não se quer arrepender, é aquele que não quer abandonar as obras das trevas para se agarrar às obras da luz. Mas aqui entra outra questão, não é? Nem sempre as obras das trevas nos aparecem como obras das trevas, às vezes aparecem camufladas com obras da luz e por vezes caímos, não é? Aliás, quase sempre, não é? Mas iluminados por Deus, nós e pedindo a Deus a graça de dar-nos a consciência de separar o bem do mal, conseguiremos certamente superar tudo isso. Muito bem, estamos a terminar este programa. Terminamos, como sempre, com uma sugestão musical do Sr. Padre. Qual é a sugestão de hoje? Hoje trago uma música comercial, não tanto ligada à religião. Foi uma homenagem que a Rádio Comercial fez ao nosso Jorge Palma, pela ocasião dos seus 50 anos de carreira. Portanto, o tema é A Gente Vai Continuar, que é um tema de 1991 e que vai ser cantado por diversos artistas portugueses, entre os quais a Carolina Deus, a Bárbara Tinoco, o Carlão, o Rui Veloso, o Paulo Gonzo, etc. São muitos. Uma homenagem muito bonita. Vamos então escutar esta homenagem aos 50 anos de Jorge Palma. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu, te ia dar. Ficamos então com esta sugestão do Sr. Padre Pedro Simões, uma sugestão a propósito desta homenagem a Jorge Palma, que comemorou então 50 anos de carreira, uma boa escolha. Sem dúvida alguma, aliás, Jorge Palma, que teve uma história difícil, como todos nós sabemos, e que só muito recentemente conseguiu superar o seu vício do alcoolismo. E, portanto, uma homenagem sentida e profunda, verdadeiramente. Também de que quando queremos conseguimos dar a volta. Sem dúvida, sem dúvida. E também é importante pedir ajuda. É verdade, é verdade. Terminamos assim com esta mensagem neste programa Palavras de Esperança, nesta sexta-feira, 17 de março, com reposição então no próximo domingo, também disponível em podcast. Tempo para agradecer a presença do Sr. Padre aqui nos nossos estúdios. Obrigado a todos os estúdios da Rádio Boa Nova e também aos nossos irmãos que nos acompanharam durante este tempo. Muito bem, ficamos então por aqui neste Palavras de Esperança. Marcamos o encontro no próximo programa. Olá.